cuidado, não cai nessa pira. Tô acostumada a andar na mira. Tô pelo certo, o universo conspira. Quando menos percebi, o jogo vira. Decifrei, tão rápido sem delay. Querem que eu pare, eu sei. Não me compare a ninguém. Tão tentando entender, tão difícil de entender. Tudo que fiz e farei, cicatrizes que deixei. Não é sobre mim, toda essa amargura aí. Enquanto parece que não tem fim, busco formas de dissolver. Então, vai lá resgatar o que eu te dei. Tem mais do que pensar que eu te dei. Mas nem todo mundo sabe, mas nem todo mundo sabe. Elimine a dor de ontem, já nem me vejo no ontem. O que eu vivi, eu sei. O que eu tô vivendo hoje, me ajuda a chegar longe. So far away. Vai lá resgatar o que eu te dei. Tem mais do que pensar que eu te dei. Mas nem todo mundo sabe, e também querem nem saber. Cuidado, não cai nessa pira. Tô acostumada a andar na mira. Tô pelo certo, o universo conspira. Quando menos percebi, o jogo vira. Sem essa, tô sem muita pressa. Sei que mal nenhum vai me pegar. Na, na, na. Pra onde eu ando? Bato cada batida de manhã. Pra onde eu ando? Eu nunca tive lá, nanã. Passei, ó, tudo bem, mas eu passei só. Ok, ó, toda essa marra pra quê? Ó, tete a tete é pau pau. Se atravessa é pau pau. Mas sua fase é pau pau. Sem pretensão, sobrevivendo ao pau pau. Eliminei a dor de ontem, já nem me vejo no ontem. O que eu vivi, eu sei. O que eu tô vivendo hoje, me ajuda a chegar longe. So far away. Vai lá resgatar o que eu te dei. Tem mais do que pensar que eu te dei. Mas nem todo mundo sabe, e também querem nem saber.